Foi o Pedro Abrunhosa para começar este programa 2 com Entre a Espada e a Parede, e agora vamos ficar com o Rui Veloso e quem logo que passa a Monção é o clima desta bonita canção do Rui Veloso. E eu vou deixar seguir também. Muito bom dia, boa quinta-feira. Até já. Quero ficar enterrado num casebre de bambu, na minha esteira deitado, a fumar um narguilé até que passe a moçar, enquanto a chuva derrama a sua triste canção. Sei que tenho de partir logo que suba a maré, mas até ela subir volto a encher o narguilé. Meu capitão, já é hora de partir e levantar fé. Não me quero ir embora, diga que foi ao meu entender. A chuva cair, e ainda estou acordado, só tenho a alma a dormir, como a folha de bambu a deslizar na correia, apenas presa ao mundo por um fio de água morrer. Morre a chuva, noutra água de nascer. Abatam-me ao efetivo, também eu me vou sem morrer. Para que ter de partir logo que passe a Monção? Se encontrei toda a fortuna no lume. Ópio, bendito ópio, minhas feridas mitigas. Meu bálsamo pra dor do céu. Passa Monção, cantou Rui Veloso, e agora vamos ficar com as Três Marias, na voz de Catarina Bacelar, com a Rugra da Expressão, e logo a seguir vem os Luquiduques e também a Mayra Andrade. Muito bom dia, boa quinta-feira.

and I feel thunder when I kiss you. My heart beats to and fro. Oh, by the way that I kiss you, I know how much I need you. And by the way that I love you, I know I can't live without you. I wanna take your hand and tell the world that you are mine, mine all the time. I wanna feel your lips so close to mine, that would be fine, fine all the time. Oh, by the way that I miss you, I know that I love you so. Shaking when I kiss you, my heart beats to and fro. Take it, boys. Your lips so close to mine, that would be fine, fine all the time. Oh, by the way that I miss you, I know that I love you so. And I feel shaking when I kiss you, my heart beats too and fro. Oh yeah, my heart beats to and fro. All right. Vivo com fome.

favor. Deixa um jato, um crê quebra a distância. Um crê quebra a distância. Banhas vas cama na boa e buco chapira ali mesmo. O saliva na minha pé. O manga na pupó. Gosta de boa, amor não gosta de boa. Mas chão, mas fundo, se creu funha na mim. Pago nasci de mim, um com dois, com três pés. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Para o dia que nasce e que torna a renascer, mundo flama nasce para pôr. Deixa um tádia, um cretádia, um cretádia, um cretádia, tádia para casar. Tádia para casar. Para o que não há ser menos, se já não pode ser mais, a voz já pode comer. Se mais já não pode cupor. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, amor um gosta de boa. Mas te eu, mas fundo, se creu fundia na mim. Foi a Mera Andrade, Cabo-Verdiana, com a Manga, bonita canção também. E agora vamos ficar com os Chutes e Patapés, com o tema Tu e Eu. Logo a seguir vem o António Zambuz e o Dengás, com Nada Errado. E depois eu volto logo a seguir também. Então até já, muito bom dia. Deixa-me cuidar de ti, uma carícia sem fim. Ainda é de madrugada. Chega-te ao pé de mim, lembra-te que eu estou aqui e tu gostas de ser mimada. Nós andamos às avessas, mas os corpos pedem messas. E eu sei que tu estás acordada e a carne pede e o sangue aquece e o amor esse não. Tentar outra vez, esquecer todos os porquês desta história mal contada. Uma carícia sem fim, deixa-me cuidar de ti. Tu gostas de ser amada. E a carne pediu e o sangue aqueceu e o amor esse aconteceu. Tu e eu tão perto do céu. E o que é

E vamos continuar, e vamos aqui continuar com o Nininho Vaz Maia, com Tudo Passa. É o tema desta bonita canção, desta bonita voz do Nininho Vaz Maia. E logo a seguir vem os Titãs com One Way Love, uma canção de 1969. Estes conjuntos portugueses naquela altura cantavam tudo em inglês também. Mas uma canção bonita que temos logo a seguir. E também vai vir a Viviane com Não Apagues o Amor. Então até já, muito bom dia. Oh,

vamos ficar, cantou Calema. E agora vamos ficar com o João Pedro Paes. E logo a seguir vai vir o Chutes e Pantapés com Mudo ao Contrário. E depois eu volto logo a seguir também. Passam 2 minutos das 10. E então vamos lá começar esta segunda hora com o João Pedro Paes. Muito bom dia. Se me perco, se me encontro, nunca me procurei. Se deslumbro, se me mando, nunca me encontrarei. Se adormeço, se me esqueço, eu nunca o sonhei. Se me dou, se mereço, apenas me entreguei. Quem sou, onde estou, nunca sou, onde vou, o que sou. Nunca quis, o que quero é ser feliz. Procuro a noite perdida, quando não estás aqui. Procuro a noite. Não está. Se me culpo, se desculpo, eu nunca soube estar. Se desminto, se te sinto, nunca te vi voltar. Sou momento escuro, só soube devagar. Se me amar, se me sou. Perguntas tu ainda meio adormido. Quando ao contrário cantaram Chutes e Pontapés. E agora vamos aqui ficar com o António Manuel Ribeiro e A Noite Inteira. Logo a seguir vem a Raquel Marques com A Filha do Mar e também o Anselmo Ralph. Muito bom dia. Cai a noite desse lado, está o palco iluminado e o fogo ateado. É o fim. Antes de ir-me embora, a festa está em ti. Foi por isso que eu vim, feiticeiro e aprendiz. É noite, por uma taça cheia, a canção da vida. É a canção que fica. Thank you. sente que vive distante naquele lugar onde os gestos confundem as palavras difíceis de explicar. Ficas no silêncio do escuro, guardada no canto, ouvindo segredar com as estrelas convidas a que um dia os ventos vão amainar. Deixa o vento falar e deixa o tempo mostrar que os oceanos vão chamar filha do mar. E deixa o vento falar, deixar o tempo pensar que os oceanos vão chamar. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Thank you. Sam Ralph cantou Não Me Toca, e agora vamos ficar com a Black Bamba, a banda que representou Portugal na Eurovisão, com o tema Delive, assim é que é, e depois eu vou deixar a seguir também, porque logo a seguir vai vir o Nuno Ribeiro, um jovem cantor também. Então até já. You like it like that. Rivers are flooding. I can't have it all. I'm barely standing. Baby, I'm bleeding out in the cold, alone, heart is freezing. You like it like that. Rivers are flooding, bridges just fall. I'm barely standing.

pra gente é impossível acontecer. Você me deu ilusão que eu ia ser feliz novamente. Não sei por que foi embora sem mesmo nada dizer. Vai meu samba, meu lamento, dizer que você não sai do meu pensamento. Agora vamos ficar com os irmãos Verdade e logo a seguir vem a Manuela Guedes Moura, uma antiga apresentadora de televisão, que nos vai interpretar Foram Cados, Foram Prosas. Muito bom dia. Vontade que eu tenho, morena, eu pude estar contigo a bailar. Sai a cozinha e bem redondinha no meio da pista a rodopiar. Eu gosto de deixar cá tua roupa, eu quero provocar teu suor. Dançar contigo a batida louca que tanto provoca e a mente calma. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ai, a vontade que a morena me dá. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ai, morena como tu já não há. É o funaná que mexe comigo, é o funaná que nos faz vibrar. Na discoteca ou no bailarico, quando este som toca é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho, a fivela com a fivela roçar. Sentir o palco e o miudinho a ficar grandinho é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai, a vontade que a morena me dá. Oi, oi, Guedes Moura com Foram Crados, Cardos Foram Prosas. E agora vamos ficar com o Capitão Fausto, com Dias Contados, e logo a seguir vem o vocalista dos 2008, com Apanhar Sol. É normal, está verão, não é? Vamos já estar a apanhar sol. Depois eu volto já a seguir para terminar esta segunda hora do programa, pois já aí os fatos também. Até já. Se a luz é chata, nunca vai servir. Caguei aos cursos de me aproximar. Só quando creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o corpo do cordão despertador e ponho aquilo que eu tiver de pôr. A cortisona acaba por bater e as manchas a pegar. Eu vou cordão despertador. Clicavas no vermelho e mandavas o aparelho do teu quinto andar. Mas dizem que há uma janela e que o futuro está nela. Eu digo, são balelas, só te faz parar. Só te faz parar. Anda, apanha só. Estás preso num cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Estás preso num cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Chama-se Apanhar Sol com o Pedro, vocalista do grupo 2008. E agora vamos ficar, depois do apanhar sol, é verão normalmente, é assim que se apanha o sol como verão. Agora vamos ficar com as folhas do outono, ou lhe foi um arte que me queiram, com os Francisco José. Então até já. Folhas de outono fazem lembrar eu e você sob o luar. Beijo seus lábios tua mão. Mas você partiu sem um adeus. Triste fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, meu bem. Folhas de outono do amor. Mas você partiu sem um adeus. Triste fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, meu bem. Folhas de outono do amor, folhas de outono fazem lembrar eu e você sob o luar. Beijo seus lábios a doces palavras do verbo amar. Foi Francisco José com As Folhas do Outono, bonita canção francesa, uma canção traduzida em português, Lhe Foi Morte, Flores do Outono, nesta bonita voz também do Francisco José. E agora vamos aqui ficar com os fados, porque todos já são horas de passar os fados, já passa um minuto das 11. E vamos lá então ficar aqui com dois fados que tenho aqui para vos oferecer, que é a Aldina Duarte, com a porta da Vida, e também o Ricardo Ribeiro com esta voz. E isto é tudo para vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Câmara, para o senhor Delfim, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Augusto, para o Silva, para todos vós, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço para todos vós que gostam de fado e não só. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fatos e depois eu venho já a seguir com mais música, mais dedicatórias até ao meio-dia, porque é sempre assim aqui no programa Voz de Portugal, todas as manhãs de quinta-feira. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fatos e depois eu volto já a seguir. Então até já. À porta da vida, rasguei os ossos da mão, fugi de quem se ladrar. Fui muitas vezes vencida, deixei um rastro no chão, mas não deixei de cantar. Vencida, deixei um rastro no chão, mas não deixei de cantar. Bati à porta da vida, sequei a cara nas mangas, virei os olhos ao céu. Tenho mal faço assim vestida de amor, ciúmes e zangas, porque este fado sou eu. De amor, ciúmes e zangas, porque este fado sou eu. Nenhuma faca me corta, perdi o medo do mar, levei um mar de vencida. Ao beijar o teu jardim com sete fontes de prata, ao beijar o teu jardim com sete fontes de prata, quando choro e quando canto é com prazer e tristeza. Sou como a erva do campo, presa ao chão da natureza. Sou como a erva do campo, presa ao chão da natureza. Olho a papoila que baila nos teus lábios rubra-cor, e há uma voz que me cala nos teus olhos, meu amor. E há uma voz que me cala nos teus olhos, meu amor. Há milhões de pensamentos que são teus todos os dias, e há sete espadas de vento golpeando as ventanias, e há sete espadas de vento. Foi estes bonitos fados de Ricardo Ribeiro e a Aldina Duarte, com esta bonita voz que é o Ricardo que é o Ricardo Ribeiro. Acho que é uma das melhores agora que há em Portugal. E então vamos agora continuar. Só passam 8 minutos das 11 e vamos continuar com a primeira dedicatória. E esta vai ser para a Maria do Céu. Maria do Céu, que está sempre à escuta da Rádio Arconcierto também. Então desejo esta bonita fada, esta bonita canção para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde e não só. Então vamos ficar com o Richie e a menina Veneno. E logo a seguir vem a Amália Rodrigues também, com o Nome de Rua. E esta é para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, que estão sempre à escuta também, ali para os lados de São João Melão. Então, para eles, um muito bom dia também e muita saúde, sobretudo. E depois eu vou deixar a seguir com mais dedicatórias e mais música. Então, até já. Thank you. deste-me uma alma de rua. Nome da Rua cantou a Mária Rodrigues para o seu Joaquim e para a sua esposa. Mais atrás foi o Richie com a Menina Veneno, na parte da Maria do Céu, para todos os ouvintes animadores, para pessoas com problemas de saúde também, e para toda a família Pinheiro também. Já agora também um abraço da minha parte para o Sr. Pinheiro. E agora vamos aqui ficar com os latinos, os ideólogos latinos, com o Sr. Vítor Santos, da Rádio Rádios Latinos 33, em Bordeus, este senhor que canta em dueto com a sua esposa, Isabel, e agora não cantam, pois não há festas, mas breve vamos ter festas e bailes, visto que vai estar, em breve para breve, já está de volta às festas e bailes e tudo cá, e discotecas e tudo, portanto vamos poder dançar e fazer festas, talvez este verão, não sei, vamos lá ver, talvez seja um pouco ainda justo, mas vamos lá ver, pode ser que sim. Então vamos lá ouvir o Sr. Vítor Santos com a Africana, e depois vem a Areada de Castro para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa ali para o Rádio Leia, um vale também, com o tema Sem Ti Sou Palavra Sem Razão. É esta bonita canção da Ada de Castro para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, e depois eu volto já a seguir também. Então até já. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Aquela dança que zomba com muita euforia, africana bonita, anda bem que zombar. Aquela dança que zomba com muita euforia, africana bonita, anda bem que zombar. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu, nossa vida é bem curta e um dia se vai. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu, esquecer essas mágoas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar.

Ada de Castro cantou Sem Ti Sou Uma Palavra Sem Razão, para o senhor Luís Gonçalves e para a sua esposa, a senhora Esperança, ali para os lados de Leão-Vale. Mais atrás foi o senhor Vítor Santos, da Rádio Os Latinos 33 de Bordeus, cantou Africana, um abraço para ele também. E agora vamos ficar aqui com o Tony Carreira. Tony Carreira, que je vais dédicacer à Maris Martin, qui est à l'écoute tout le temps de la radio Arc-en-Ciel. Bonne journée à elle. Bonjour et une bonne journée surtout. Beaucoup de santé surtout. Et donc on va écouter une chanson de Tony Carreira qui s'appelle C'est bien comme ça. Voilà, une jolie chanson de Tony pour Maryse. E depois eu volto já a seguir também, mas antes também vamos ter o senhor Graciano Sagra para a senhora Esperança. A senhora Esperança, que está sempre à escuta também, muito bom dia para ela e muita saúde sobretudo. E que nos vai interpretar Portugal, meu país, que eu canto. Assim é que é. Esta bonita canção do Graciano Saca para a Senhora Esperança. Então vamos lá ouvir estas bonitas canções e eu vou deixar a seguir. Retrouver du bleu dans un ciel de feu. Envoyer de l'air aux hommes sans repère. Poser des étoiles dans les yeux des filles. Redonner l'espoir aux temps si fragiles. Alors, si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi. Et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas. Et c'est bien comme ça. Oui, c'est bien, crois-moi. Retrouver le sens des mots, des silences. Et n'oublier rien des voix des anciens. Redonner la langue aux chevaux, au vent. Apaiser la douleur des traces du temps. Alors, si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi. Et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas. Et c'est bien comme ça. Oui, c'est bien, crois-moi. Vivant pour ne pas mentir. Vivant du meilleur au pire. Pour toutes ces promesses qu'on fera encore. Si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi. Et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas. Si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi. Et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas. Ça ira, crois-moi. C'est bien comme ça qu'entre Tony Carreira pour Maryse Martin. Et agora vai ser o senhor Graciano Saca para a senhora Esperança. Então, até já. Há muitos anos, longe de ti, meu país. Só Deus sabe a vontade de voltar. Com saudade não consigo ser feliz. Minha terra, minha aldeia é o recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. Mais perto de ti, minha terra, minha aldeia é o recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes tão sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. País, meu país, eu canto, cantou Graciano Saga para a Senhora Esperança. Mais atrás, como também foi o Tony para a Marisa. E agora vamos ficar com os Nânamos e esta é para o José, para o colega no programa Voz, programa Portas Abertas ao Desporto. Não se tem feito, não sei se calhar não vamos continuar a fazer, não sei, vamos lá ver. E depois vamos ter o Sr. Carlos do Carmo com Lisboa Menino e Moça para o Sr. Braga e também o Marco Paulo com o Coração Maravilhoso para da parte da Glória também, para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde. E então a Glória que esteve cá ontem convosco e que vai estar para a semana, todas as semanas também, com muita música para vos oferecer. Então vamos lá ouvir três canções aqui seguidas e depois eu volto já a seguir também. São 11 horas e 35 minutos e ainda temos aqui quase meia hora de programa. Então até já. Sentir o teu corpo dentro como um vulcão.

Depois destas três dedicatórias vamos ficar com o Rui Bandeira, por Ajuda-me a Esquecer. Depois eu volto já a seguir também. Então até já. Ajuda-me a Esquecer. E agora vamos ficar mais uma vez com o Tony Carreira e depois eu volto já a seguir para terminar este programa. Então até já. Regret et remords dans le noir, dans le silence, ton sourire revient encore. Je croyais qu'avec le temps j'arriverais à t'oublier. aujourd'hui plus qu'avant. Je sais que je t'oublierai jamais. Pour un instant de ta vie, juste pour une seconde. Pour une nuit, j'irai jusqu'au bout du monde. Je t'imagine souvent quelque part dans d'autres cas. Ça me fait mal et pourtant les nuits, je pense à toi. Pour un instant de ta vie, juste pour une seconde, j'irai jusqu'à l'infini. Pour une heure, pour une nuit, j'irai jusqu'au bout. De ta vida, cantou Tony Carreira. E agora vamos terminar o programa com o Jorge Aiev. Portugal somos nós. Então até já. Não olhes para trás. lembro dos avós que fundaram esta casa. Quero ver-te a sorrir, de manhã ao acordar. Se passares por mim, quero-te abraçar. Histórias de coragem, o exemplo dos avós que fundaram.